Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entrando no ar, quarta-feira. Hoje é o dia nacional de um monte de coisa. Marco, escuta isso aqui, Marco e Felão. Felipe. Aliás, nós precisamos descobrir como vai ser o nome artístico do Felipe, né? Como nós vamos chamar artisticamente ele. Mas, cara, olha o que eu recebi já várias vezes no carro, na garagem. E aí depois fala que a gente que é maluco. Olha só, chama assim, oração a Nossa Senhora Aparecida. Escute, presta atenção no que eu vou ler aqui. Você vai lá, abre a porta, alguém foge, deixa um negócio na frente da tua casa. Eu nunca, cara, não era domingo de manhã, assim, às 8 horas da manhã. Exatamente, exatamente. Aí tá escrito assim, ó. Quem encontrar essa corrente milagrosa da Nossa Senhora Aparecida deverá fazer 4 cópias diárias durante 60 dias, ou seja, 2 meses. Tudo o que quiser, você conseguirá. Não rasgue. Opa, não guarde. Então é bom. É bom. Agora calma que vem a segunda parte. Comece a corrente, ela precisa circular. Faça cópias e jogue-as na rua, nas residências ou qualquer lugar de circulação de pessoas. Se não fizer, poderá ter decepções financeiras, amorosas ou familiares. Cara, é uma ameaça isso. Eu vou repetir. Tá, se você não fizer a corrente, tá? É, olha só. Se você não fizer a corrente, você poderá ter decepções financeiras, amorosas ou familiares. O dono de um... Aí começa uma história, né? O dono de um escritório precisou de R$1 milhão e ganhou antes mesmo de completar 60 dias. Que beleza. Olha, mas deixou de completar a corrente e teve vários problemas. Oh. O dono de uma padaria perdeu seu único filho por ter interrompido a corrente milagrosa de Nossa Senhora Aparecida. Rapaz. A santa corrente precisa circular. Tenha fé e confie, pois terá surpresas nos próximos dias. Aí não terá mais dificuldades. Mas se tiver dificuldades financeiras, você será recompensado, mas não esqueça de fazer as cópias diariamente. Observação: ao término dessa santa corrente, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e ofereça ao seu amigo, seu anjo da guarda. Tenha fé que sua vida vai mudar. Amém. Cara, quero ver lembrar de tudo isso, cara, né? Olha, não é isso. Quem é que tá patrocinando isso? Deve ser algum dono de xerox. Só, né? Pode. Não é possível, né? Não, porque ele manda inclusive jogar nas ruas, nas casas, joga em qualquer lugar. Olha, cara, eu, marxista, materialista histórico, fui formado pela religião católica, fui coroinha até os 16 anos e continuo rezando até hoje. Para vocês não duvidarem, eu vou fazer até aqui. Ele pede para fazer uma oração do Pai Nosso. Ó. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas. E o resto? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixei cair em tentação. Atenção, nos vibes do mal, amém. Agora nós vamos fazer uma Ave Maria, todo mundo junto. Verdade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Bendito é o fruto, lindo isso, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, porque foi um cara revolucionário. Chamado Jesus Cristo, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Cara, ou seja, Jesus, vocês me ensinaram todo na igreja, essa coisa toda. Deus é amor, cara. Tem gente dizendo aí que Deus é fiel, Deus é não sei o que. Não, não tem nada. Deus é amor, velho. E aí fica essa coisa ameaçadora. Eu me lembro, parece uma professora que falava assim, Deus fica vendo tudo que você tá fazendo. Cara, toda vez que eu entrava no banheiro para fazer uma coisa diferente, assim e tal. Nossa, já sabe que a gente, né, vai ter que tocar uma música especial, né? Depois vai ter? Vai ter, vou achar. Mas então é isso, meu querido, ou minha querida, que tá distribuindo esses papéis. Ensina essa moçada, ensina essa galera. Passe para essa moçada uma mensagem de amor, né, meu companheiro? Pelo amor de Deus, ameaça no mundo desse que a gente tá vivendo, nessa situação. Ah, pelo amor de Deus. Essa corrente, então, foi jogada no carro, na rua, na chuva. Não dá, né, companheiro? Deve ser algum patrocinador de xerox. O cara deve ter uma loja de xerox aí, né? Olha, eu faço questão, depois dessa, senhora que for o horário, a gente vai tocar essa música. Se quiser, então, a gente já come e toca. Podemos fazer, tocar, então? Já, e aí a gente já vai fazer o seguinte. Hoje, pelo Facebook, nós vamos discutir essa história do... Fala aí, Felipe. É o Walter, ele acabou de dizer que não poderá participar. O Walter o quê? Hutzel. Achei. O Walter Hutzel, de onde que é o Walter? Entrou em aula agora e não entrou vai em aula. Ele é baiano, né? É uma coisa assim, um trem assim. Vamos pesquisar, né? É, hoje nós estamos todos modernizados aqui. O pessoal Pedro Moraes, lá de São Paulo. O Eduardo Amaral, que foi candidato pelo PSOL, lá de São Paulo, candidato a deputado estadual. O Eduardo até sugeriu aqui, cara, quem vai participar do programa, eu até vou passar o telefone para você, é o Rafael Tzaco. Acho que eu não sei se eu falar o nome correto, mas é isso mesmo. É o Rafael Tzaco, né? Que já passou aqui o telefone. A gente, enquanto toca a música, então, a gente vai entrar com o Rafael, que é um cara que conhece muito política externa, essa coisa toda. A gente vai falar, então, de Egito e Tunísia. O que está acontecendo? Nessas papas tem gente falando que é revolução do Facebook, revolução não sei do que, do Twitter, que a moçada conseguiu se mobilizar. Então a gente vai fazer essa pauta. Inclusive, eu acho que a gente tinha que ligar também pro pessoal lá de São Paulo, pelo menos, fazer uma prosinha, né? Marco, você manda, Marco. Ah, obrigado. Você sabe que eu sou o segundo aqui. Não, o terceiro. Agora que chegou o Felão, eu sou o terceiro aqui. Vocês mandam. Ó, então nós vamos conversar com o Rafael também. E durante a programação, nós vamos conversar com o professor aqui da Universidade Federal de São Carlos, que está lá em Campinas, que é o professor João Roberto, tá? Que eu não posso falar o telefone dele de no ar, mas eu, será que eu anotei certinho? Anotei aqui. Então, 8h15, não, que 8h15? 18h15, nós vamos botar o professor João Roberto. A gente vai ouvir o Rafael, então, o Rafael Tzavo Garcia, tá? É, ele é formado em Relações Internacionais e mestrando em Comunicação, e vem traduzindo diversos posts para Global Voice Online. Conhece? É famosa essa Globombina lá. Sobre o Egito. Inclusive, o Rafael já deve estar ouvindo a gente pelo www.radio.fiscar.br. Gostou? Vocês querem um novo login? www.radio.fiscar.br. Beleza? Então nós vamos. E aí também, além de escrever análises para o blog dele, né? E para o Opera Mundi. A gente vai ouvir o Rafael depois da música. Que o Marco depois ouviu a oração aí ameaçadora, né? Que andaram botando. Nossa, era parecida uma figura maravilhosa, Belo. Sério, uma negra. Pelo amor de Deus, não faz isso. Essa música se chama Paranoia, do Raul Seixas. Então vamos ouvir Paranoia, do Raul Seixas. Beijo. Sensacional. Quando esqueço a hora de dormir e de repente chego a amanhecer, que eu não sei de quê. Pergunto o que é que eu fiz. Meu coração não diz. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho pra esconder. Medo de ter sido uma anotação que eu fiz, que não se possa ler. E eu gosto de escrever, mas eu sinto medo. Eu sinto medo. Tinha tanto medo de sair da cama à noite pro banheiro, medo de saber que não estava ali sozinho, porque sempre, sempre, sempre eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Estava sempre com Deus. Disse há tempo atrás: onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo que cê faz. Mas eu não via Deus, achava assombração. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo. Vacilava condenada sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha. Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Vendo fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Dedico essa canção para a noia, com amor e com medo. Com amor e com medo. Com amor e com medo. Com amor e com medo. Dedico essa canção para a noia. Com amor e com medo. Olá, voltamos então. Eu não estou aqui, eu estou aqui, marinheiro. Bom, Rafael, você já está ouvindo a gente, Rafael? Alô, Rafael, você já está me ouvindo, Rafael? Estou ouvindo. Tudo bem, querido? Tudo bem. Prazer te conhecer, né? Aliás, muita gente aí do pessoal do Facebook. Nós temos muito amigo aí, muitos amigos em comum, né? Tudo bem, meu queridão? Tudo tranquilo, acompanhando a revolução. Acompanhando a revolução. Você ouviu a primeira parte da nossa prosa aqui? Não, não consegui ouvir. Que pena, eu ia te fazer umas perguntas. Não é que jogaram aqui um papel ameaçador aqui, uma oração Nossa Senhora Aparecida, que se você não fizer não sei quantas cópias, vai acontecer, não sei o quê. E a gente falou, e até ia começar perguntando pra você se você acredita em Deus, meu velho. Não, eu sou ateu. Você é ateu. Ateu. E aí, então essas ameaças que esses caras botam no carro, essas coisas, não te atingem não, né? Não, apenas eu fico achando extremamente engraçado, né? Mas... Ou se não, eu tava dizendo aqui que deve ser alguma financiado por alguma casa de xerox, alguma coisa assim. Meu querido Rafael, diga lá, quem é o Rafael? Conta pra todos nós aqui. Rafael, como que é esse segundo nome? Seu saco, como que é? Saco. Sáfico. Como? Sáfico. E de onde vem esse nome? Olha, em teoria é uma invenção baseada em um nome finlandês. Finlandês. Tá, e aí você estuda então relações internacionais? É, eu sou formado em relações internacionais pela PUC. Sou mais ou menos especializado em questão de terrorismo e conflitos internacionais. Caramba! E faço atualmente mestrado em comunicação na Casper Libero, em São Paulo. Muito bem, querido. Bom, e você está com quantos anos, Rafael? Você está com o quê? 27, 28 anos por aí? 25. 25? Rapaz, com 25 já está essa caminhada toda. É, estudo o assunto desde criança, basicamente. Dos 10, 11 anos eu já comecei a me interessar por ler sobre o assunto. Muito bem. E diz pra nós, queridão, e aí? Eu tava tá vendo essa loucura toda, tem gente comentando e falando que o Twitter, a Facebook, etc e tal, conseguiu fazer uma mobilização. Qual o cenário que você vê nessa, em relação tanto à Tunísia quanto ao Egito? Olha, nos dois casos, não dá pra dizer que o Facebook e o Twitter e as redes sociais não tiveram participação. Mas também é um pouco exagero você dizer que são revoluções do Facebook e revoluções do Twitter. Se você for contar, por exemplo, no Egito, 70% da população que está nas ruas nunca nem acessou direito à internet. Então, você tem um papel de propaganda, de muito divulgar para o resto do mundo o que acontece. E alguns grupos, alguns núcleos, de fato, se organizaram pelas redes sociais. A gente está vendo isso acontecer também no Sudão, no Iêmen e em alguns outros países. Mas, em todos os casos, a internet é bem residual. Então, você pode dizer que teve uma relevância, mas não a proeminência. Muito bem. Bom, e aí então, como é, agora avaliando, independentemente dessa pauta, se é ou não, se o Twitter contribuiu, como que você está encarando essa situação? Quer dizer, a primeira notícia que veio foi da Tunísia, pelo menos, né? No seu caso, você estuda especificamente isso. Você falou do Sudão agora, né? Nem sabia dessa que está acontecendo também isso no Sudão, né? Como é que você, enquanto analista, vê essa situação? Olha, é, no caso, a gente está vendo a revolução agora no Sudão, a gente tem revolução no Iêmen, tem revolução na Jordânia. Claro, diferença de nível de apoio popular e etc. é considerável. Mas o fato é que a gente está vendo uma verdadeira mudança no mundo árabe. É um processo, um novo processo revolucionário que está se abatendo por todo o mundo árabe, um processo democrático, aparentemente, diferente daquela onda que a gente teve nos anos 60, 70, de revoluções mais voltadas para o islamismo ou para um pan-arabismo. E a gente tem um processo novo acontecendo, totalmente popular. É, muitos jovens vítimas de desemprego, cansadas de viver, desde que nasceram basicamente, sobre o mesmo regime ditatorial, que começaram a se rebelar. E nesse ponto, de fato, a internet tem uma influência muito grande, porque através dela você vê a realidade outra. A própria televisão, por satélite, você vê como é a realidade fora dos países árabes e como se vive. Então isso causa uma grande revolta que finalmente estourou. A Tunísia foi estopim para uma revolução que está se espalhando e os líderes árabes não estão conseguindo segurar. Nem sabem como. Bom, e aí hoje, a chamada foi para ontem ou para hoje do milhão, Kiko? Alô? Oi. Peraí, alguém está querendo... Não, agora nesse momento, peraí, que tem gente aqui tentando entrar. Sabe que a gente aqui tá chique, né, cara? Quando o moçada tá botando Twitter, Facebook, nós vamos começar a fazer também uma transformação aqui universal, né? Mas diz uma coisa, meu queridão, aí foi uma chamada para ontem de um milhão ou para hoje? A marcha do milhão foi para... Foi ontem, né? Pro sábado. Sábado. E aí conseguiram, de uma certa maneira, inclusive tem gente até do exército que veio, um comandante do exército tal, que acabou participando dessa. Como que se diz isso quando o cara sai do exército e vai pra rua e acaba aplaudindo e apoiando? Deserção. Você acredita então que vai ter radicalmente essa mudança ou vai ser aquela coisa meio pactuada, enfim? Como que você avalia? Olha, eu acho que a partir de hoje é que vai começar a se desenhar realmente o que vai acontecer no Egito. Porque até agora o que a gente tinha visto era a população disputando espaço com a polícia, que ainda que usasse extrema violência, não tinha número para conseguir segurar as manifestações, ainda que o número de mortos no Egito tenha passado dos 100, pelo menos nos primeiros dias. Você teve um destacamento do exército para as ruas, mas o exército se recusou a atacar a população, se limitou a fazer um policiamento periférico e a observar. Só que hoje, o Mubarak, um presidente, um ditador egípcio, mandou pessoas leais a ele, tanto da polícia quanto funcionários do Estado, para realizar contra-revoltas. Então a gente teve uma batalha, várias na verdade, batalhas campais no meio do Cairo e em outras cidades, com 500 mil opositores lutando contra 500 a 1000 apoiadores do Mubarak, mas extremamente violentos. Então agora realmente a revolução começou, com movimentos de contra-revolução na rua, com movimentos violentos na rua e grandes confrontos. Então, a população, pelo menos até agora, não deu mostras de que tem vontade de retroceder e só aceita a deposição do Mubarak. Mas o efeito que esses contra-revolucionários vão causar nessa massa é que vão dizer daqui para frente o que pode acontecer. Tá. Uma outra coisa que a imprensa tenta passar, pelo menos, o que você lê nos grandes jornais, por exemplo, essa coisa do fundamentalismo, o discurso do fundamentalismo islâmico e tal, tomando força, que temos que tomar cuidado. Isso é verdade? Essa irmandade que se diz, a irmandade árabe, não é exatamente irmandade. O pessoal tem tanto poder assim, você acha? Mesmo, há uma preocupação nesse sentido das ditas o povo que dá ordem, etc e tal, de que há um perigo por trás dessas transformações, essas rupturas. Você acredita nisso, meu velho? Olha, eu pessoalmente não acredito. Ainda que a gente tenha algumas semelhanças dessa revolução com, por exemplo, a Revolução Islâmica de 79 no Egito, que era uma revolução popular, mesmo os comunistas participaram, chegou no fim da revolução, os muçulmanos mataram boa parte da oposição e assumiram o poder, tem algumas características que diferenciam bastante esse evento do anterior. Em primeiro lugar, a completa inexistência de liderança. Se você for analisar, tanto o El Baradei, que é o Prêmio Nobel da Paz, que era da ONU, da Agência Atômica, que assumiu a posição de liderança, ele de fato não lidera nada além de um grupo de políticos que quer fazer a transição. A população mesma é que saiu às ruas de maneira autônoma para protestar. E a Irmandade Muçulmana, que é o grupo que os Estados Unidos sempre tentaram transformar em lobo mau, eles são... A melhor alegoria que a gente poderia fazer seria com o PT. Ou seja, são um partido extremamente fragmentado, com muitas tendências, tanto radicais quanto moderadas. A maioria, a maioria hoje da direção, pelo menos, é moderada. E eles próprios têm dúvidas se gostariam de assumir o poder. E, no, de fato, o Egito, a, por causa da questão da ditadura, de praticamente nenhum partido de oposição ter condições de concorrer e dar as fraudes, é impossível prever como seria uma eleição, como seria um governo pós-eleitoral nesse cenário. Mas, desde o início, pelo menos pela população que a gente vê nas ruas, não parece ser uma revolução de caráter islâmico, mas de caráter popular. E você, o que, que você, como analista, né, como você encara o resultado disso? Sei que é, não dá para fazer previsão, mas dá para pelo menos pensar algum, projetar algum futuro, né? Se você pudesse projetar, que futuro que você está projetando? A partir do que você está acompanhando? Eu estava olhando o teu site, aliás, qual que é o endereço do teu site? Pode passar para os nossos ouvintes aí. É mais fácil até pesquisar pelo nome The Angry Brazilian, que é tsavco.blogspot.com. Então vamos lá, T S-A V-K-K-O .blogspot.com. Tá, então a gente vai disponibilizar isso no nosso site também, pra, o Felipe já está disponibilizando aqui em todos os cantos. Maravilha, e tá, tem bom? Também a cobertura que eu estou ajudando na tradução do Global Voices Online. Muito bem. Que é um site colaborativo internacional que a gente está coletando informações do mundo árabe todo, do Egito, etc. A gente tem pessoas no local e traduzindo tudo que a gente consegue para o português, para o público brasileiro. Muito bem. Bom, e aliás, o Rafael, podia, você, vou fazer, eu geralmente faço essa pergunta no ar, porque aí você não tem como recusar, né? Você poderia, inclusive, ser mais atuante aqui no nosso Paracatuzum, inclusive colaborar com a gente, entrar mais vezes, né? Para falar aí o assunto que você quiser. É, aí que bom que você aceitou. Você não respondeu, mas que bom que você aceitou. Sem né? problema, sim. Rafael, e aí? Vamos imaginar que você é um futuro, quer dizer, não é. Você é analista, você trabalha em cima de informações. Informação, né? Uhum. Aí a partir dessas informações, como que você encara o resultado disso? Ou pensar em projetar um futuro? Olha, em termos de Egito, a possibilidade é de você ter pelo menos um Mubarak deposto, porque os próprios Estados Unidos já começaram a recuar, a população conseguindo controlar essas contra-manifestações, talvez o exército entrando na briga, já que o próprio exército não tem intenção de ver derramamento de sangue. Eu imagino um governo de transição com El Baradei comandando e eleições democráticas até o começo do ano que vem, em que provavelmente um parlamento seria bastante dividido. Algo talvez como o Iraque, mas não tão conflituoso. Ou seja, um parlamento bem dividido, mas com alguma possibilidade de formação de coalizão. É uma possibilidade, talvez uma melhora na situação social do Iraque, do Egito. Mas em termos de Oriente Médio em geral, eu acredito que há uma mudança muito grande, pelo menos no imaginário popular, na ideia da população ter o poder nas mãos. Eu acredito que vão ficar muito menos suscetíveis a desmandos ditatoriais nos próximos anos. Bom, mas também os Estados Unidos vai fazer o que fez com o Saddam Hussein, não, né? Porque o Saddam serviu durante... Os Estados Unidos já tem duas guerras para lutar. Seria realmente uma propaganda negativa muito grande invadir o país para garantir que um ditador amigo estivesse no poder. Tá. Isso mesmo internamente seria difícil de sustentar. Queridão, brigadaço pela tua participação e vamos, que agora, a partir de agora, você passa a ser um colaborador permanente da gente aqui, inclusive a gente começar a fazer aqui troca de site, muita gente falou do teu trabalho aqui, no pessoal que é como amigo em comum, o Pedro, Eduardo, enfim, um monte de gente, né? E aí seria legal da gente estar falando mais sobre, quando você quiser entrar, inclusive, você mesmo decidir, dizer, olha, essa é a pauta, entendeu? E aí você entra comentando, tá bom, querido? Maravilha, aceito. Tá bom? Eu te agradeço por ter sido chamado. Imagina, pra gente é um prazer muito grande. Inclusive, sinta-se então agora um membro do Paracatuzum. O site do Paracatuzum é paracatuzum.com.br, que segundo o Marco, Natália, Felão, esse povo todo, dentro de um máximo mês vai estar totalmente reformulado e tal. E a gente fazer de fato a rádio aqui, o nosso programa ser mais atuante, tá ok? Tá bom. Querido, um grande abraço. Você um abraço, tá, você tá onde? Você falou que tá fazendo Casper Libero, é isso? Isso, Casper. Casper Libero. Tá legal. Então, Rafael, antes de você ir embora, é o seguinte, o Marco tá me olhando com uma cara brava aqui, né? Mas ele não é tão bravo assim. Ele gosta que as pessoas que entram aqui escolhem uma música, escolhem um músico, enfim. É isso, né, Marco? Você me olhou, fez seu olhar, foi isso? A gente já tá se entendendo profundamente. Exatamente. Você tem namorada, Marco? Vamos. Eu tenho, cara. Tô bem feliz. Então vamos lá, Rafa, qual que é, o que que você gosta de música? Vamos lá, fala uma, um, o que que é, Marco? Pode ser autor ou pode ser músico? Pode ser um autor, uma música. Vamos lá. Vejamos, eu imagino talvez um Chico Buarque. O Chico Buarque. Alguma coisa mais da fase revolucionária. E qual foi a fase revolucionária do Chico Buarque? Quando ele esteve, por exemplo, na, lá na praia com a minha mulher do amigo, essa coisa toda, quando, quando foi essa fase revolucionária do Chico? Roda Viva, por exemplo. Roda Viva? Rapaz, peraí, então o Marco, você falou a música, agora tem que ficar enrolando, porque o Marco tá caçando Roda Viva lá, é isso, Marco? Ele tá caçando ali no... Tô caçando Roda Viva. Não achou Roda Viva? Achei. Achou Roda Viva. Achei Roda Viva com o Paulinho Nogueira, peraí. Com o Paulinho Nogueira, pode ser? A gente aceita. A gente aceita não, então ele não quer. Quando ele precisa, a gente aceita, ele quer com o original. Tem? Não, com o original eu vou dever. Vai dever. Então vamos lá. Fala o que tem com o original, ele escolhe uma do. O que, que você acha que é revolucionário? O Marco também gosta muito do Chico. Vamos ver. Construção é muito interessante. Construção? Construção, vamos lá. Construção, eu me lembro. Construção. Muito bem. Essa, né? Beleza, foi. Achou. Rafa, olha, só virou íntimo já. Rafael Garcia, isso? Você é de onde, Rafa? Rafael. Eu sou carioca. Carioca de onde? Rio de Janeiro. Sim, mas que lugar especificamente? Tijuca. Tijuca? Ah, mora mal. Mas você tá, então, você veio estudar em São Paulo, não é, é isso? Mas fui criado em Pernambuco. Peraí, nasceu no Rio, foi criado em Pernambuco e tá morando em São Paulo, é isso? Exatamente. E vai voltar para o Rio, com certeza. Depois, agora que teve uma revista, como que é o nome da revista de hoje? Diz que o Rio é a cidade mais maravilhosa do mundo, parará. E é mesmo, o Rio é maravilhoso. É, e você volta para o Rio depois, não? De fazer mestrado, essas coisas? Difícil, provavelmente partir para um doutorado fora do país. Fora do país? E aonde, específica? No Egito. Olha... É uma possibilidade. É mesmo, cara, beleza. Que não, legal. E aí sempre trabalhando com essa. Como que é? Você falou alguma coisa assim, relações internacionais, o que? Em conflitos, é isso? É, eu estudo mais. Meu estudo é mais relacionado a terrorismo e conflitos internacionais. Caraca, então extremamente atual, né? Pois é. Meu uma querido, muito bem, ó, foi um prazer muito grande. Você tem aí o nosso Facebook, nosso Paracatu Zoom, vamos manter contato. Foi um prazer muito grande. Eduardo, como sempre, uma figura maravilhosa, né? Eduardo Amaral, nosso candidato estadual ao, do PSOL pela deputada estadual. Quem sabe um dia a gente vai eleger o Eduardo deputado, né? Pois é, é um queridão, né? Bom, então vamos lá. Então você vai ouvir Construção oferecido pelo Marco, pelo Felipe e pelo Elvio Tamoio, que a gente nunca se viu, mas a gente sempre te amou, tá bom? Querido, um grande prazer, muito obrigado pela tua participação. Um abraço. Beijo, tchau, tchau, vai lá. Amor, daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, cada filho seu como se fosse um único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou pra descansar como se fosse sábado. O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música.

E já tem no ar o quem? O Neres, o Neres. O Neres ficou bravo aqui, cara. Ele entrou no vídeo. Quero falar com você. Boa tarde, Neres. Tudo bem? Alô, Neres? Né? Neres, cadê você? Onde você está, Neres? Neres, Neres. Ué, Neres, ele não tá aí, Marco? O que que aconteceu? Vou atrás dele. Vou atrás dele, vai atrás dele, que enquanto isso... Bom, gente, é o seguinte, tem um monte de gente tá aqui. Gente? É, que tá mandando tá. Recado. Pedrinho Renzi. Pedrinho Renzi, o Eduardo Amaral. Eduardo, você tá vendo nós e ouvindo nós vamos entrar. Neres, você tá me ouvindo agora? Alô, Neres? Ah, tá distante a ligação. Ah, nossa, boa tarde. Faz tempo que eu não ouço essa voz. Você vê que vai chique, né? O mesmo eu digo de você, viu? Tudo bem, bonitão? Tudo. Aonde você tá? Tô em Santo André. Santo André. Aqui... bastando para fazer projeto cultural de começo de ano, né? É. E você estava ouvindo a gente ou não? Você entrou aqui só para conversar comigo no Facebook? Não, eu peguei mais, acompanhei pelo Skype, né? Ah, beleza. É no Skype também, então estamos chiques demais. Queridão, diga lá, você queria falar, passar um recado, deve estar lançando algum livro, é isso, né? Alô, Neres? Oi. Você está lançando algum livro aí, ou algum evento? Você está no ar, você sabe disso. Você está no ar, ao vivo, na rádio UFSCar. Quer dizer, ao vivo nem tanto, porque o dia está meio ameno, assim, né? Mas e aí, você tem alguma novidade para contar para nós? Não, no momento estou ainda trabalhando com o livro Outro Silêncio. Que é esse livro, Outro Silêncio? O terceiro livro, que seria o Olhos de Barro. Está sendo analisado ainda por uma editora. E talvez tenha uma versão em espanhol do Outro Silêncio, saindo para esse ano. Bom, e estou trabalhando num quarto livro, que ainda não tem nome, mas o provisório é Um Pedaço de Chuva no Bolso, que conta a trajetória da morte, do personagem Morte, pegando como cenário a linha de trem que passava de São Paulo a Santos, passando por essas cidades, né? É uma morte que pega o transporte público, né? E aí você está lançando o livro, já lançou, e aí vocês vão você está onde que engaja o teu livro, meu velho? Não estou te escutando agora. Aonde que acha o teu livro? Vocês já fizeram lançamento, etc. Então você vai dizer, numa livraria. Outro Silêncio é fácil de encontrar. Nas principais livrarias, principalmente internet, é muito fácil. E agora é aguardar a resposta de editora. Muito bem. Com relação a outro livro. Então tá bom. E você então, a vida aí tá tranquila. No mais, tá tudo em paz. O amor está lindo e tudo mais, é isso? Tudo, muita chuva. Aqui a gente tem que marcar alguma coisa antes ou depois da chuva. Caiu um temporal aqui maravilhoso no começo da tarde. Que olha. Querido, um grande beijo então pra você, tá bom? E a gente vai conversar com mais tranquilidade, porque provavelmente o assunto é pessoal. Então nós vamos conversar fora do ar depois pelo Twitcan e pelo tudo mais. Pelo, tá legal, tá bom? Deixar. Um grande abraço pro Neres, outro. O poeta lá de nossa cidade de Santo André. É isso? É de Santo André mesmo, é isso, né? Eu sou de Garça. De Garça, mas está em Santo André. Isso. Então tá bom. Querido, um beijo pra você, tá bom? Um grande. Até mais. Agora a gente vai ouvir então agora também o outro poeta que entrou. Hoje os poetas estão oriçados. Acho que começa a chover. Antigamente saía aleluia. Lembra que levantava aleluia? Começa a chover, aí começa a aparecer poeta, né? E aí o Neres apareceu lá de... Nós estávamos falando de Egito, Tunísia. É... Quais são os outros países que ele falou também de que tá tendo Sudão e mais um que tá tendo, enfim. E agora os poetas, então, com essa revoada, com essa chuvarel, os poetas resolveram sair da moita, né? E aí eu tenho um poeta aqui que tá mandando como que chama? Skype? Não, Skype não. Como que chama quando a pessoa manda uma mensagem? Uma mensagem, né? Mandou uma mensagem, né? Pedro Renzi, que deve estar ouvindo e não vai querer entrar no ar ao vivo agora, é isso, que fiz um comentário aqui, quer entrar no programa. Poeta e contra as ditaduras. E aí, ele tá no ar? Tá no ar então? Já não. Cadê? O Pedrinho já... Pedro, você tá no ar, Pedrinho? Tô no ar, boa tarde, meu caro amigo. Coisa mais linda. Da cultura. É, da coisa mais. É o Ditamoio. É, que coisa mais linda do mundo. Vocês sabem quem é o Pedrinho Reis? O pessoal tá olhando aqui. Ó, vou até mostrar no Twitter Camp pra você ver a cara deles, ó. É um poeta marginal, escritor. Ah lá, poeta marginal, escritor. Troca trilhos. É, meu lindão. Diga lá pra nós. Você tá ouvindo a gente? Você tava vendo, ouvindo, ouvindo e etc e tal a gente, tava aí, né? Tava vendo, eu não entrava o som na live cam lá no Twitter. Ah, é? No Twitter cam não tava entrando o som. Não tá entrando no som? Vou tentar então fazer a não, beleza, trilha. Mas então você não chegou a ouvir então a conversa com o Rafael, que falou um pouco dessa situação no Egito, não, na Tunísia, isso não. Não ouvi, é o me diz uma coisa, você escreveu aqui, meu querido, você falou assim, eu sou contra todas as ditaduras. Como é que um poeta aí, araraquarense, né? Como é que você está encarando essa situação? Fala pra nós. Ah, então, eu acho que é um rebuliço geral ali, né? Veio meio na contramão da história, né? De repente as bases da sociedade começam a se movimentar, né? Contra um movimento que eu não conheço todo, mas acho que foi um pouco assim no Brasil, né? Ninguém esperava 82, 83, 84, todo aquele movimento de massa das diretas já, né? Então vamos ver se vai ter um encaminhamento realmente para um regime democrático, né? Os Estados Unidos quer o regime democrático para eles sempre, né? Espera-se que eles busquem uma solução mais, né, mais centro-esquerda, mais social-democrata para o país, que tem que abolir as ditaduras, né, óbvio? É. Você não quer saber da ditadura. Ditadura. Nem da dita mole. Ditadura, Da dura nem da mole. Tô brincando, mas a coisa é séria, né, Pedrinho? Pra quem, como nós, que vivemos uma história de golpe militar, a situação não é tranquila. E uma coisa que me chamou a atenção na fala do Rafael, sim, é que muita gente que está na rua sequer teve uma outra experiência de um governo diferente do que, no caso do Egito, por exemplo, Mubarak, né? Mubarak. Ele está 30 anos no poder, ou seja, então tem 30 anos que esse cara... Então, que a moçada que está aí em torno dos 40, até os 40 anos, não teve nenhuma outra experiência, né? É, será também, né, que com as novas tecnologias, a internet, o celular, será que isso também não ajudou essa movimentação que você recorda? Ele falou. As fitas cassete circulavam muito no leste europeu, que proibia o rock, proibia a psicanálise, proibia as sociologias críticas, né? Isso tudo também, né, eu lembro que o Marshall Berman escreveu, né, a juventude de plástico surgiu na Tchecoslováquia, né? Assim como a juventude do PT de 1980, do PMDB, dos movimentos sociais e populares, também já vinham desde o final da década de 70 questionando o regime militar no Brasil. Né? Eu preciso falar há 30 anos, mas não ensinando história para você, que você é um mega professor, né? Um mega professor. Mega professor, é bom, só você mega, acredita um nisso. Mega virtual professor, né? A ditadura de Portugal ficou muito mais tempo, né? A ditadura de Salazar, né? Foram mais de 50 anos, não é isso? E ela isso se movimentou depois da belíssima Revolução dos Cravos, né? Cantada pelo Chico Buarque. Então, talvez algumas coisas da informação não tenham tido controle nesse regime desse ditador aí. Né? Até na internet também se começa, pô, mas o Sarney ganhou o Senado. Bom, mas o Sarney é um coronel eletrônico, é um homem que está aí desde Maranhão 66, do Glauber Rocha. Esperar que ele não fosse ganhar o Senado. Ele está com saúde, né? Um velho coronel, velha raposa. Que logo também vai passar, né? Porque ele também não é eterno, né? Então as coisas vão mudar também, né? A classe política brasileira mais desmolarizada que está, né? É eleita, né? Pelo voto, depois ninguém sabe mais em quem votou, né? Então, é um pouco por aí, né, Álvaro? Muito bem, queridão. Me diz uma coisa, você continua escrevendo, com certeza, sim, né? A gente, aliás, hoje de manhã nós tivemos em Araraquara. Eu fiquei sabendo, meu primo. Você ficou sabendo? Ficou contente, me falou de você. Pô, caraca. O rapaz da FUNARTE. Eu falei, é bom, rapaz da FUNARTE. Rapaz da FUNARTE? Não, era eu. Não, eu não sou, não. Eu sou rapaz da Júlia, cara. Eu brinquei com ele. Eu tô brincando com você. A minha dona. Antônio Grazi. A minha dona chama-se Júlia. a Júlia. Ela manda, cara, ela manda. Ela me comprou o passe, manda. Dona, eu obedeço. Dona Júlia, Dona aí Júlia. Na Rádio Piscar. Não, ela é da universidade aqui e tal, mas é uma chefe poderosa. Sim, é minha dona. Que a gente não conversa. Pois é, Lindão. Então vem, vamos tomar café. Vem isso. Aqui, traga os seus livros aqui. Vem ao vivo, Pedrinho. Tem que ser legal, sim, porque você sente esse calor aqui nosso, do meu, do Felão, do Marco e tal, enfim. Você vai. Outro dia eu estava mesmo falando de vocês, né? Gosto muito da Universidade Federal, já desde 1983, 84, que a gente frequenta aí, né? O período que você teve em Araraquara, na Unesp, nas Ciências Sociais. Então a gente sempre busca um intercâmbio, fala que tem um pessoal que gosta muito de cinema, aí tem um curso de imagem e som, tem uma rádio razoavelmente já bem consolidada, a programação de MPB, programas como Para Cutunzum, né? Paracatuzum. Paracatuzum, né? Que eu já assisti. Essa é a minha segunda vez que eu estou assistindo, né? Você tá me achando, você tá me achando bonito, né? Ah, isso é muito bom, né? É muito pena bom. Que o rádio não seja a cores, né? Agora a Twitchcam é, né? É? Twitchcam é. Querido, um beijo para vocês, então. Opa, obrigado, tá bom? Viu, e vê se vem ao vivo. Vem ao vivo, velho. Vem ao vivo. Vou participar, tá? E lá para o entre final de março, abril, é o Troca Trilhos. Troca Trilhos. Troca Trilhos. Então vem trazer o Troca Trilhos pra gente contar aqui, tá bom? Tá bom. Beijo pro você, Lindão. Outro abraço. Bom, beijo. É o seguinte, peraí, agora eu me perdi aqui um pouco. Peraí, 5 minutos de perdimento, peraí. Perdimento, o que que eu ia falar? Não, que vocês estão com tanta coisa, gente. Ah, eu já sei. Eu, além desse convite, Pedrinho, tem gente que liga e pergunta, tem gente perguntando aí, é isso? Na verdade, não. Coisas não. À parte. Eu tenho um telefone. Coisas à parte? Eu tenho um telefone. Não, peraí. O que seria coisas à parte? Traduz pra nós. Ah, que... o meu MSN, o pessoal tá ligado pra divulgar o programa. E aí nessa coisa à parte, conta pra nós, o que, que é? E aí o pessoal comenta. Então fala no comentário, cara. Quem comentou? Comentou a Amanda, a Bruna, a Marina agora. Ela então, cara, não conta isso, velho. Era super importante. Quem é a Amanda? Como que é? Amanda? Marina? Amanda, a Marina, Bruna. Que tá ouvindo a gente. Sim, tem mais gente ouvindo, o Caião também. Caião, quem mais? Aí a Marina falando que eu me ferrei aqui. Por quê? Agora, tal como a Amanda. Ele não se ferrou, ele só está dizendo o que elas estão comentando no programa, o que elas estão achando no programa. Não sei. Pergunta, digam, responde. Aí. Digam aí, Amanda, Marina e... Raquel, Bruna, todo mundo. E o Marco está com o papel na mão, conta, calma aí. Não, tem o telefone de um ouvinte que gostaria muito de se pronunciar. Então também, quem quiser ligar aqui, 3351-8783. Aprendi! É isso mesmo, né? Isso, certo, isso, né? Isso. Só que eu preciso buscar o telefone lá. Tá, então beleza. Então liga, quem é o ouvinte? Sara. A Sara nossa? Sim. Essa Sara não pode. Vai, pode. Vamos botar a Sara. Liga, ver, você não Sarah... quer soltar uma música? Escolhe uma música. Só eu hoje, escolher então. Uma música? Peraí, eu vou escolher uma música. Pô, cara, tem o Pedro aqui também. Que horas são? Tem o João. Pessoal que está ouvindo, poderia vir aqui ao vivo para vocês verem. Ah, não, agora tem o Twitch Camp, você vê a bagunça que é isso. Escolha uma música. Desculpa aí, Marco. Escolha uma música? Pode ser bem... Ah, falar em música, gente. Escolher uma música, rapaz, eu gosto muito do Alceu Valença. Alceu Valença eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Alceu Valença, que dá uma aquecida nesse frio, que aliás tá ficando frio, que eu tô com dor nas costelas. Alceu Valença, vamos que lá. O que tem do Alceu Valença? Cara, tem bastante coisa. Eu falei da Júlia aqui, posso fazer uma declaração de amor ao vivo? Pode, eu vou até colocar uma música depois dessa declaração de música do Alceu Valença para a Júlia. Então pronto, você já decidiu. Sim? É. Então tá bom. E declaração de amor do Hervé pra Júlia, que escolheu foi o Marco. Uma moça bonita de olhar cateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Mas uma moça bonita, de olhar carteado, deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio, olhava a pintada e ela estava no cio. E era um cão vagabundo de uma onça pintada, se amando na praça como os animais. De olhar carteado, deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar carteado deixou em pedaços meu coração. Seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio, olhava pintado e ela estava no cio. E era um cão vagabundo de uma onça pintada, se amando na praça como os animais. Na praça como os animais no carnaval, no carnaval. Muito bem, voltando então aqui, Marco, que isso, cara? Como que você olha? Como vai lá? Porque com a frase que você botou ali. Qual frase? É, que você acabou de repetir. Uma moça bonita de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração. Coisa bonita. Que no coisa carnaval. Bonita, né? Mas foi numa festa junina. É. Esse olhar gateado eu já fiquei enciumado. O Marco tá de olho muito grande na minha querida amada Júlia. Querido, já tem gente no ar. Tem gente tá? E a gente. É o seguinte, a gente já. No ar o cacete, né? É, não, é no ar, tá certo, tá certo. Eu tô no ar mesmo. Mas tem que abaixar o rádio. Tá, você tem que abaixar o rádio aí, senão você vai ficar fazendo barulho. Tá bom, já baixei. Aí. Aê! Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Eu queria falar umas coisinhas pra você, assim, que eu ouvi o Nery falando de você ser professora, assim, né? Ah. Eu já fui no programa e tudo, mas você é um grande professor mesmo, fez parte, viu, da vida, da muita gente. E você, daqui eu vou sair emocionado, vou sair chorando. Não, não chora não, não chora não. Eu adorei a música pra Júlia também. O Marco deve estar apaixonado pelo visto, porque... Pela Júlia, inclusive, né? Olha lá, tá vendo? Muito mas bem. É isso. Ó, oi. Eu, na verdade, liguei pra aproveitar o espaço pra parabenizar vocês pela iniciativa de usar o maior número de mídias possível pra estar divulgando o programa. É super legal poder ver o programa e não só ouvir. Parabéns mesmo. E queria convidar todo mundo hoje pra ir no espaço múltiplo ver o Ganja Groove. Onde vai estar fazendo um som lá pra galera a partir das 6 da tarde. Sara, toma o Gardenal. Você tem Gardenal 100 aí? Não, acabou. Acabou. Então você toma um copo d'água. Vamos repetir o quê? Peraí, você tá convidando as pessoas pra ir aonde? No espaço múltiplo. prestigiar o Ganja Groove Sound System hoje às 18h. Peraí, como começar do zero? Calma que você tá falando com um senhor sênior de 50 anos. Você não tá mais falando com um cara que foi seu professor com 30. Ó. O Espaço Múltiplo. Onde fica o Espaço Múltiplo? Na Cidade Jardim. Cidade Jardim. É o novo bar da Rogéria. É o novo bar da Rogéria. O pessoal já tá conhecendo esse bar. Em frente à casa do Daniel. Em frente à casa do Daniel. Isso. Exatamente. É pra cima do Solar dos Engenheiros. Isso. Eu sou lento, mas eu chego lá. É do lado da casa do Felipe, aliás. É pertinho da casa do Felipe. Então, é que eu sou muito direta, você sabe. E que hora... Uxa. E que hora... Esse urso foi perigoso. É, e que hora que começa o trem? A partir das 18h. Tá começando daqui a pouquinho. Tá começando. Então, o pessoal do... Depois passa pra gente o telefone de lá pra saber o que tá acontecendo lá, né? Ah, então. Eu não tô com o telefone aqui na mão, mas é toda quarta-feira, no mês de fevereiro, o Ganja Groove Sound System vai estar lá a partir das 18h. Ganja Groove fazendo um som pra galera divulgando o reggae. Fala aí, e o Ganja Groove tem um programa aí na rádio, que vai ao ar de segunda-feira às 21h. Quem é bacana também, o pessoal tá acompanhando Fred as atividades Gomes, do reggae em São Carlos. Rodolfo, Fred, Rodolfo. Puta, tudo é ex-aluno. Aliás, vocês estão intimados, vem aqui ao vivo. Fred, então o Fred e o Rodolfo ao vivo aqui, tá intimado quarta-feira que vem pra contar. Antes disso, eles chegam às 5, faz uma prosa e vai embora, tá bom? Tá ótimo. Então tá, e Granja Groove. Parabéns, viu? Você tá vendo nós aí pela Twitchcam também, é isso? Não, eu tô no trânsito. Você tá no trânsito? Eu fico acompanhando parte do... Porque, ó, vocês mudaram o horário do programa. Ah. Aí fica difícil, né? É. Ficar acompanhando tudo, né? Beleza. Esse horário eu tô no trânsito. Se você conhecesse um rapaz que nasceu em Goiânia, em Goiás, você ia achar que ele torceria pra que time? Ah, cara, como chama o time? Do Goiás, ué. Goiás, claro. Ué. Uai, qual outro time? Tumbiara. Que mais? Ai, tem sei um, lá, enfim. Eu não entendo pois futebol, é. Não. Então nós vamos conversar com isso catalão, agora. Continua ouvindo. Catalão, Mineiros. Mineiros, pois é. Querida, um beijo. Então hoje já começou lá no Multi... Espaço Uso? Múltiplo. Múltiplo, Espaço Múltiplo. Lá da Rogério. Rogério, um beijo pra você. Rogério tá devendo uma vinda aqui, né? Opa, um beijo. Ela tem que vir contar a história aí. Exatamente. Um beijo então pra Rogério. O pessoal que não conhece é o seguinte. Entrou pela avenida por baixo, pela Marginal. Chegou no Solar do Engenheiro, que é aquele primeiro prédio que tem depois daquela floricultura, subiu no final do quarteirão, tá lá o Espaço Múltiplo. Múltiplo é do cacete, né? Um beijo pra você, Sara. Beijo, tchau, gente. Bom programa. Onde você tá nesse momento, agora, nesse instante? Tá vendo? Eu tô na esquina da minha casa agora. Ah, tá legal. O público todo vai saber onde que é a casa. Eu moro aqui na Benedito da Silva, com a Alice e o Benedito, viu, gente? Então tá. E tá chovendo ou não? Tá parando. Tá parando. Um beijo pra você, um beijo pra Lelê. E um beijo pra Sara. Um beijo pra Sara. Você conhece beijo a Sara? Beijo pra todos não. Vocês aí, galera. Dá um muito beijo. Saudade da vai. Turma Rádio Piscar. Então venha. Vem aqui. Beijo pra você, lindona. Tchau. Bom, e aí, meu velho? Me explica. Começa assim. Como é teu nome? Yuri. RG 465-7515, CPF 030-898-64150. Número do endereço da casa? Isso. Rua C257, número 201, apartamento 302, edifício Isaltina. Nova Suíça, Goiânia, Goiás! Então? Goiânia. Rafael Gomes da Silva. Como que é? Rafael Gomes da Silva. Rafael Gomes da Silva, ele fala assim de um jeito meio arrastado, né? Me diz uma coisa, o que vocês estão fazendo aqui no programa? Quem convidou vocês pra vir aqui? Você! E o que vocês vieram fazer aqui em São Carlos? Conta pra nós. Cara, a gente veio aqui em São Carlos, né, pra gravar um programa aí com o pessoal da UFSCar Rádio aí, pessoal da Independência Omar, vamos divulgar nosso trabalho, nossa banda, Banda Gloom. Banda Gloom? O que é Banda Gloom? Aí, Banda Gloom, tipo, é uma banda que surge... No meio, tipo, de um monte de influência que faz um som totalmente diferente no âmbito de música hoje no Brasil e que a gente tá querendo fazer um trabalho nosso. Traduz o que ele me falou, o que ele falou, Marco, por favor. Marco é mais antenado que eu sou velho. Uai, eu tenho cara de tecla SAP? Tecla SAP. Tecla SAP. Traduz. Bom, e aí hoje vocês estão aqui então gravando o programa do quem que é? Faz? O Rafa? Hoje quem faz é o jovem fugiu, né, o velho? Felipe. O jovem Felipe... Durante. Durante? Durante. Quem que é o Felipe? É o Marreco. Felipe Marreco. É o Marreco. E o Anão o também estava lá. Tava ali. E o Anão que fez então, também a gravação. O Anão, ele grava, ele da rádio, né? Beleza. Então, o programa que vai ao ar na segunda-feira, das 8 às 10 da noite. Das 10 à meia-noite. E eu falei super certinho, então. E aí, então, vocês estão gravando ou vocês vão tocar também? Não? A na cidade? É... Não, a gente vai tocar na cidade, não. A gente vai tocar mesmo em Araraquara amanhã. Aonde? No Bombar. No Bombar. Onde que é o Bombar? É, aí eu pedi aí você me pegou, meu filho. Então nós precisamos ligar lá em Araraquara. É. Agora, você sabe o que, que eu vim sexta provocar. Em Campinas. Sexta em Campinas. Me diz uma coisa, vocês estão onde lá em Campinas? No Espaço Mog, fica perto da Lagoa do Taquaral. Perto da Lagoa do Taquaral, conheço. Tem um celular tocando e geralmente é meu. Dá licença, deixa eu atender o celular. Sinta-se em casa. Sinta em casa, beleza. Alô. Vamos ver quem é que tá falando. Opa, tá alô. Ô, oh, minha querida, eu tô no ar agora. Não, nem vou. Ah, beijo. Bom, desculpa. Vocês querem saber quem é, né? Desculpa. É um ouvinte. Um ouvinte também está no trânsito e está dizendo que nós estamos bagunçando mais do que o comum o programa de hoje. Mas tá bom. Bom, mas o que eu te provoquei foi o seguinte, meu velho. É, essa história de cara de Goiânia, cara, torcer pro São Paulo, o que acontece? Por que essa história? Como que surgiu isso? Como que chegou lá isso? Conta pra nós. Cara, nossa, eu tô até meio com medo de falar um trem desse, que envolve, tipo, políticas debaixo dos bastidores, atrás de bastidores, uma coisa muito... muito pesada lá em Goiânia. Tipo? Porque, tipo, não, é aquilo que eu te falei antes, né? Time de Goiás, tipo, não tem muita estrutura. Tipo, o Goiás mesmo, que todo mundo conhece no Brasil inteiro, foi pra Série A, participou da Série A durante 30, 40 anos. Nunca chegou lá pra disputar mesmo, saca? Tipo, nunca chegou lá pra disputar de verdade. Chegou lá pra ser uma pedrinha no sapato de uns times aí. Chegou na Libertadores da América, mas nunca foi aquele time que assíduo pra ganhar um título, pra tentar alguma coisa. Isso por conta de diretoria. Diretoria que não quer saber de, sabe, uma infraestrutura, não quer saber de ter um time bom, não quer saber de segurar jogador pra fazer uma equipe competitiva, quer saber só de vender jogador por 1, 2 milhões pra pagar as contas do ano, sabe? Então isso não dá, vai. Um time da Série H, tipo, igual o Flamengo, igual o Palmeiras, igual o São Paulo, não pensa assim. O time não pensa, tipo, em reter seu elenco, vende jogador mais caro, tipo, né? E consegue uma equipe competitiva. Durante anos foi assim que o São Paulo, foi assim que ele ganhou 3 campeonatos brasileiros. É desse jeito que você ganha o campeonato. Ou seja, não tem permanência, é uma coisa que é feita. Exatamente. Por uma coisa pra estar na competição, assim, nacional, tem que ter uma equipe boa, tem que ter infraestrutura. Tá certo que o Goiás tem lá sua infraestrutura, o CT do Goiás é muito bom, ele é super desenvolvido, mas mesmo assim... Quem tá lá agora como técnico? É o Arthur Neto. O Arthur Depois Neto. Da decepção do Leão, que vocês tiveram na decepção. Decepção do Leão, isso é outra coisa que é debaixo dos tapetes, porque o Leão, ele foi lá e, tipo, a gente tem um goleiro lá, o Arley, que ele gosta... Faz 200 anos que ele tá no exatamente, Goiás. Exatamente, tá, faz 300 mil anos que ele tá lá no Goiás e, tipo, ele é o paneleiro do time. Ele é sócio, ele tem coisa lá na diretoria, né? Então, ele se mexer com ele, mexer com a diretoria gosta dele. Então, se mexer com ele, o técnico cai. E o Leão mexeu com ele. Mexeu com ele. Quis tirar, porque o Elio, tipo, o Elio tá com 37, tá aposentando. Ele não tem mais vigor físico que tinha antes. Então ele não dá conta mais. Aí ele não é tão. Ele já não era tão bom. Ele foi bom e tal. Mas agora ele não é tão bom, então o pessoal tá querendo tirar ele. E foi essa história assim, do time de base pra começar a formar, então nem pensar. Não... Time de base, rapaz! Goiás, ele não. São poucos os meninos que são revelados no Goiás que são bons mesmo. É. Porque não tem esse trabalho de. Exatamente. Não tem essa coisa meio contínua, né? Vai lá, inclusive, pra essa... Meu querido, você, aliás, sabe muito de futebol, né? O cara sabe tudo lá de Goiás, bom. Aliás, podia participar, tem um programa aqui específico de futebol, né? À tarde. Opa, agora é só um boletim, né? Hein? Agora é um boletim só, é um boletim, né? Não, mas eu tô já armando, montando um monte de gente, de repente você podia estar junto nessa história, inclusive contribuir lá de Goiás pro programa do Vitor e do Marreco. Exatamente. Como isso chama? Eu tô no tempo técnico, 24 horas tempo por dia. Tempo técnico, então. Tempo técnico, você podia participar via internet do programa, porque claro, você tem uma análise sempre legal. E cutucar isso. Você escreve, meu velho? O que você faz da vida? Cara, não, eu sou estudante, tô terminando minha faculdade de turismo, lá no Cefet, lá em Goiás. Aí agora eu tô partindo pras coisas que eu gosto mais, que é um rumo de cultura, eu tenho minha banda, então vou fazer música, vou entrar num conservatório, o Vega Valley. e minha parte de cultura. Ah, quem sabe se eu conseguir, né, vou tentar um mestrado em gestão do patrimônio cultural lá em Goiânia mesmo. Poxa, muito bem. Então, mas não perde a oportunidade, inclusive, que o cineasta... Cara, é duro ficar velho, viu, bicho? Ainda mais quando você consome umas coisas na juventude, você vai perdendo essas coisas depois. Caramba, o cineasta que escreve no Estadão todo domingo, gente. Caraca. Sei não. Você sabe? É, ele mesmo. Enfim, tá nós dois aqui, o Felipe de olhar aqui. A gente, quem é, cara? Mas, enfim. É, então seria legal, de repente, você começar a escrever um pouco sobre esporte. Você sabe muito de futebol, velho. De repente, acho que isso, sei lá, como contribuição para o jornal da cidade. Você tá com quantos anos? Eu tô com 21. 21. Então tá aí, dá tempo de escrever muito bem. Queridão, desculpa o aluguel, mas que a hora que você chegou com a camisa de São Paulo, eu falei, não, vamos provocar esse sujeito. Pô, tem que estar com a camisa do Goiás, velho. Mas agora tá entendido perfeitamente por quê. Não, mas tipo, também você poderia tocar... Eu tenho uma coisa assim, mas tipo, além disso, as coisas de São Paulo, né? Eu tô com a camiseta, a segunda, né, que é o tricolor mesmo. Temos lá o Atlético Goianiense, que hoje em dia vale muito mais a pena na torcida pro Atlético Goianiense do que o Goiás. Vila Nova. Não tem estrutura, Vila Nova é pior ainda. Pior? Nossa senhora. Vila Nova, ele, tipo, meu pai lembra da década que ele foi pra Série A. 78, 76, uma coisa assim. Meu pai falou assim, não sei o quê, Vila foi lá, eu sou torcedor do Vila, mas não sei por que também. A única vez que o Vila foi pra Série A, ele apanhou de todo mundo. Não ganhou nenhum, nem empatou, só perdeu. Mas assim... Sempre quando você tem um time de fora, assim, você tem um time lá dentro. Pra quem você torce não, lá dentro? Não tenho. Nenhum. Não tenho, não. Eu não me sinto, saca? Eu não me simpatizo, saca? Eu gosto de ver, tipo, o desenvolvimento de uma equipe. Tipo, quando o Internacional foi pro Mundial, eu torci pro Internacional. Saca? Eu gosto de ver o desenvolvimento. Eu adorei ver o Atlético Goianiense de novo na Série A. Calou a boca de todo mundo lá no estado. Calou a boca. Mas mesmo assim o Goiás ainda acha que é o melhor, não sei o quê. Vai lá toda vez. Então você é mais próximo do Atlético Goianiense. Não que eu seja mais próximo, mas que eu tô gostando desse momento. Mas tem outras coisas que eu também sei do Atlético Goianiense que. E como mas você sabe? A gente sabe se que vai Goiás e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem mais chance de ganhar. O time do Goiás tá uma bosta. Ele perdeu pro craque no Serrinho, que é o estádio do Goiás mesmo, de 5-1 na terceira rodada do campeonato. E sabe? O craque é? De Catalão. Na cidade de interior, ganhou o último campeonato em 2005, essas coisas. E tipo. O nome é forte, né? Craque, né? É, craque. Né? Tá cheio de craque, né? Só se for a droga, a pedra. O time do Goiás, ele tem por obrigação. Eu acho que ele tem por obrigação ganhar o campeonato do Goiânia, mas ele não faz muito isso. Queridão, como é teu nome? Repete mais. Yuri, obrigado pela participação. Gomes, obrigado Rafael pela Gomes. Participação. Rafael Gomes, então o pessoal tá aqui gravando, que vai pro ar segunda-feira às 10 da noite, a banda Gloom. Isso. Gloom, acertei? A banda Gloom, no programa... Independência ou Marte, tá bom? Então, ou vamos ouvir a Independência ou Marte pra ouvir o pessoal de Goiânia. Goiânia, isso. Todo mundo de Goiânia. Aliás, umas mulheres maravilhosas. As melhores do Brasil. Beleza. Não. Bom, o Yuri, escolhe uma música. Uma música, um cara pra tocar, enfim. Qualquer uma? Não sei, um cantor. Tem alguma deles? Que eu tenho alguma coisa. Tem alguma aqui. Do Gru? Eu não tenho. Eu acho que não, porque eles acabaram de gravar. Acabou de gravar. Só a gente poder tocar. Vai, cara, o que você tem? Você tem. Fala. Escolhe um aí, velho. Você deixa vocês. Fala qualquer coisa. De Goiás, por exemplo. Que tem de Goiás? Coisa? Ah, não sei se vocês vão ter. Ah. Backbiter vocês não vão ter, né? Tem. Como é que é? Mas você vai ter que me. Soleta. Então, Backbiter back é back mesmo, de voltar. Beaters. Beaters. B-I-T-T-E-R-S. Vamos ver se tem. Faz uma música de suspense. Não tem. Black Drum Shocks. Eu acho que vai ter. Black. Eles trocaram aquela que tem, mas. Caraca, mas é de Goiás ou de Goiás fica aí, não? Na Inglaterra, cara. Qual é o nome das bandas? Tipo, Black Drum Shocks é uma das melhores bandas hoje em dia. Tipo, teve a Smash Carlos ano passado. Exatamente. Eles tocam direto aqui em São Paulo. Como chama a banda? Black Drum Shocks. Eles são uma banda de Stone. Dá pra traduzir ou não precisa? Dá, eu traduz sem W. Vai lá, velho. É melhor traduzir sem W. Sem W, então vai. Black Drum Shocks é um carvão pra desenhar. é uma marca de, se eu não me engano, uma marca de carvão de desenho alemã. Não tenho certeza. Caraca. E isso tem significado porque, no caso, os caras, eles têm uma... Um coletivo de design. Se chama Bicicleta Sem Freio, saca? Todos eles são... Aí já tá melhor. Bicicleta Sem Freio, já gostei eles mais. Eles são exatamente design. Eles trabalham com design. Inclusive, o CD desse que foi pra MTV, né? O My Favorite Day, que vai tocar aí. O videoclipe foi produzido... E foi todo em design gráfico desenhado por eles, sabe? Então vamos ver o que é isso. Ouvi, né? Claro. Esqueci que estávamos no programa. Eu esqueci, desculpa, Marcos. Eu estava aqui vendo outras coisas, sites e tudo mais. Marcos, o que você sabe sobre a vida do Felipe que está aqui com nós? Sobre a vida do Felipe? É. Cara, muito pouco ou quase nada. Nada. Joga rugby, apaixonado pela garota. Essas coisinhas. Cara, básicas. Eu fiquei sabendo essa semana que o cara é ferradaço, velho. Né? O cara é poderosésimo. É mesmo. Foi considerado ano passado o quê? Como que é? Traduz aí, Felipe. Eu Recebi o prêmio jovem brasileiro. Eu recebi o prêmio jovem estudante. Na categoria estudante. E me explica, o que, por favor, é o prêmio, que é o prêmio jovem brasileiro na categoria estudante? Cara, foi um negócio seguinte. Desde 2009, eu acompanho pelo Twitter o prêmio jovem, que é uma premiação criada por um empresário. Como chama esse empresário? Guto Mello. Inclusive, eu devo ter o telefone dele aqui, talvez. Guto Mello. É. Depois a gente precisa fazer um programa com ele. Sim. Então. Por que ele faz o prêmio jovem? Ele faz com uma... Digamos assim, a proposta é divulgar o trabalho dos jovens, reconhecer e incentivar também. Vou puxar o site aqui do Prêmio Jovem. E eu acompanhando pelo Twitter do Marcelo Taz, em 2009, que ele apresentou. E então eu acabei ganhando um pai de ingressos VIP pra premiação, pra festa e tudo. E não pude ir porque era de meio de semana e tal. Eu fiquei meio frustrado. Isso significa o seguinte: você ganhou o prêmio. Não, isso em 2009 eu ganhei um ingresso. Um ingresso. Só, ponto final. Então nós vamos parar aí. Depois okay. A gente volta. Ganhou o ingresso. Pausa dramática. Pausa dramática. Não perca o próximo capítulo. Beleza. Daqui a pouco a gente volta, porque agora a gente tá com o professor João, lá de Campinas. É isso, professor? Exatamente. Tudo bem? Tudo bem. E quem é o professor João? Eu sou professor aí da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Sociais. E o professor é da área de ciência política, é isso, né? Exatamente. Peraí. Deu aula pro meu irmão, então, provavelmente. Como que chama o seu irmão? O Arthur Valdirã, Arthur Fausto. Ah, é? Deve ser. Você lembra disso, professor João? Deu aula para esse rapaz? Olha, especificamente, um por um aluno, eu não lembro. Imaginei. Muitas centenas de alunos. Exatamente, a hora que ele falou aqui, eu imaginei. Mas, professor, é o seguinte, boa tarde, desculpe dessa introdução sem grandes formalidades, mas é o programa Paracatu Zoom. E é o seguinte, professor, a gente acabou de ouvir o Rafael Garcia, que é um estudante da Casper Libero, né? Que está fazendo doutorado, salvo engano, mestrado, doutorado, e ele trabalha com conflitos e terrorismo e tal, falando um pouco da situação que está acontecendo no Egito e na Tunísia. O professor é um especialista aqui também na área de ciência política e que também tem lá a sua opinião. O que está acontecendo efetivamente lá, na opinião do professor? Olha, então boa tarde para vocês, para os ouvintes. Eu, embora não seja um especialista nessa área de relações internacionais com o Oriente Médio, a minha impressão, acompanhando esses acontecimentos, é que essas sociedades árabes, que são muito diferenciadas entre si, mas elas em geral são sociedades governadas por regimes autoritários, elas, apesar da imagem comum que nós temos das populações árabes como fundamentalistas e conservadoras, elas sofrem processos de modernização nessas últimas décadas, né? E esse processo de modernização, ele fica um pouco sufocado, ou bastante sufocado, por essas ditaduras que governam esses países. Então chega um momento que as sociedades começam a se manifestar, né? E foi o que aconteceu na Tunísia, que é um país bastante moderno, né? Um dos mais modernos, talvez o mais moderno país árabe. E no Egito também, que é uma sociedade bastante moderna, tanto é que nós vimos lá mulheres se manifestando e sem véu e sem aquela coisa toda que a gente associa geralmente ao fundamentalismo, né? E o professor acredita que também, como tem se falado muito aí, que essas mídias, enfim, eletrônicas, esses sites, né, que, tipo Facebook, Twitter e tal, tenha contribuído para essa mobilização? Ah, sem dúvida, né? Porque quando você faz uma manifestação pública, qualquer tipo de instrumento que você tiver, porque são manifestações de grandes multidões, né? São manifestações, inclusive, que nós não sabemos exatamente quem é que é a maioria ali. Como eu disse, há setores jovens, mulheres, classe média, profissionais liberais, mas também há ali, com certeza, militantes, né? Fundamentalistas, etc., tal, da Irmandade Islâmica, por exemplo, que é um grupo político fundamentalista, né? Agora, nem manifestações desse tipo, que são espontâneas em larga medida, as mídias eletrônicas têm um peso muito grande para você convocar as pessoas e mobilizar, como eles estão fazendo há 10 dias já, né? E sei que não é um trabalho de um pesquisador você fazer futurologia, mas como que o professor, se podemos pensar a projeção de um futuro, como que o professor acredita que vai ser encaminhado ou vai ser solucionado essas pautas que estão acontecendo? Olha, no caso, pensando no mundo árabe em geral, houve manifestações também na Jordânia, no Iêmen, não é? Que não é conhecido como um país moderno, mas a Jordânia também é. Então, realmente é um fato novo. Eu acho que isso vai ficar e daí para frente os regimes vão ter que mais ou menos pensar se eles querem pagar o preço, né, de se manter como regimes autoritários. Né? No caso do Egito, especificamente, a situação está indefinida ainda. Eu acho que o presidente já não vai mais se reeleger, né? Ele não quer mais se recandidatar. Mas existe um líder, né, da oposição que é bastante conhecido internacionalmente, Prêmio Nobel da Paz, né, e provavelmente seria o presidente se houvesse eleições. Eu acho que até sexta-feira, quando vai haver essa manifestação de novo monstro, né, vai ficar claro se o presidente vai conseguir ficar até setembro ou se ele vai estar aí nesse final de semana já sob pressão do próprio exército, das forças armadas, que por sinal se recusaram a reprimir a população, né? Muito bem. Bom, professor, como a gente está falando em muita mídia, a gente está na outra ponta da linha também, nós estamos com o Pedro Moraes, lá em São Paulo, né? Perfeito. Que é um cara que tuitado o tempo todo, é um cara que usa muito essa tecnologia e tal. Pedro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alvio. Tudo em paz? Boa. Você ouviu o professor falando? Eu ouvi só o finalzinho. E a gente tava questionei a respeito da importância dessas novas tecnologias na capacidade de mobilização desses grupos, né? Ou desses movimentos. Você acredita que, de fato, o Twitter, o Facebook, essa coisa toda, tem uma contribuição muito forte nisso? Eu acredito que sim. Eu acho que menos agora, durante os protestos em si, que agora, enfim, a coisa já está nas ruas, né? Mas e tanto é que o fato do Mubarak tirar a internet não parou com os protestos. Mas antes, como uma forma de mobilizar, de engajar e dar uma data para a coisa começar, eu acho que foi uma ferramenta importante, sim, não tem dúvida. A Sunida também, né? E você faz ciências sociais, é isso? Você é aluno de ciências sociais na USP, é isso, né? Eu sou ex-aluno de ciências sociais, sou de letras agora. Ah, de letras, acabou puxando. Mas e aí, como que um jovem internetado que conhece muito esse universo, enfim, como é que você que acompanha, um cara que inclusive militante, atuou ferrenhamente na campanha aí, né? Pelo menos, como é que você está acompanhando todas essas histórias aí? Eu tô ligado muito na Al Jazeera, né? A gente tá falando muito de internet, mas é uma TV que, enfim, mas tem streaming pela internet, que tá dando a melhor cobertura, né? A Al Jazeera que consegue imagens, mesmo agora que proibidas, ainda consegue uma e outra imagem e tem transmissão ao vivo. Inclusive algumas pessoas estão tweetando sobre a gente reivindicar que alguma operadora de cabo, né, a NET ou a Globo traga, a TVA, né, traga o sinal da Al Jazeera, né? Seria... Professor João, eu fui aluno também de ciências sociais, lá nos idos dos anos 80 e tal, né? E a gente tinha um problema, por exemplo, eu não consigo imaginar como é que é um aluno hoje, por exemplo, das ciências políticas, das ciências sociais, né? Com essa relação, com todas essas informações. Como é que o senhor vê o aluno hoje? Como é que o senhor que está atuando com esses alunos? Como é que eles estão atuando com toda essa parafernália, com essa mídia toda que a gente tem? Olha, eu sinto que eles usam essas mídias com naturalidade, né? Embora eu, como professor, eu insista muito que é necessário não abandonar o livro, né? Porque também você usar apenas fontes na internet, no caso dos distanciamentos sociais, não, é perigoso, porque muitas dessas fontes nós não sabemos se são... são fontes confiáveis e assim por diante, né? Mas eu acho que eles usam com facilidade, eles têm redes, eles têm a lista deles e eles usam muito isso daí, acho que já está incorporado. Agora, com relação ao que o Pedro falou da Al Jazeera, nós não temos nenhuma influência, né, sobre os canais que eles escolhem na TV a cabo. Eles podiam se livrar daquela Fox News, que é uma coisa pois é. Terrível, né? e colocar a Al Jazeera. Eu realmente me sinto enganado de pagar para ter aquela Fox News, que aquilo é uma, um canal de propaganda ideológica. Exatamente, medonho. E bom, quando você compra o pacote, geralmente parece que a gente tem o direito de escolha, né? Eu não sei, por exemplo, ontem comecei até a descobrir alguns canais pela internet, aquela TV online, por exemplo, você acaba achando alguns canais que eu jamais imaginaria. Agora diz uma coisa, já que vocês dois tocaram nesse tema, como é que vocês dois estão encarando, como é que o professor João, o Pedro está encarando essa situação, por exemplo, dessa questão da banda larga, ou da comunicabilidade nesse universo que a gente está vendo hoje, por exemplo, tanto no governo passado, que foi da gestão do Lula, quanto na atualidade. Olha, vou ouvir um pouco o que o Pedro tem a falar sobre isso, que eu acho que ele deve entender mais disso do que eu. O que tá se pensando em fazer, né, que é ter um tipo de intervenção estatal para melhorar a qualidade da banda larga, baratear, eu acho que é uma ótima iniciativa, porque esse modelo de privatização das teles que já veio de antes e deixou a gente com essas opções só no mercado, com certos monopólios até, né? Eu, por exemplo, na minha casa eu não consigo, não tenho nem cabo, então eu só posso escolher a telefônica, não tenho nem escolhas de banda larga. Eu só tenho uma pessoa de quem, uma empresa de quem comprar, e é um serviço caro e terrível. Então acho que isso como uma maneira de melhorar o serviço oferecido, que está anos atrás dos países, sabe, que são top de linha nisso, da Coreia, do Japão, de alguns países da Europa. Portugal, por exemplo, tem uma banda larga rapidíssima e barata. Eu acho que não adianta a gente esperar que esse mercado vai se regular se você tem situações de quase monopólio, como é o caso da Telefônica em várias regiões. Então, eu acho que esse plano do banda larga para todos é algo que se deve louvar. Sim, eu estou na expectativa de que isso tenha resultados rápido, porque é muito, né, muito, muito necessário para o Brasil. Traduz isso para a gente, Pedro. Eu que sou totalmente leigo em relação a essa coisa dessa banda larga popular, é isso que você chamou? Eu não sou também um especialista no tema, mas existe esse plano, esse projeto de usar a antiga estrutura da Embratel, né, que tinha lá uma estrutura de fibra ótica e tal, para começar a oferecer um serviço de banda larga subsidiado, digamos, que na verdade vai ter, vai usar empresas no final da linha, né, para o consumidor ainda vai comprar de empresas, mas na verdade vai ter uma estrutura que é dessa estatal e vai ser recuperada. E isso para oferecer o quê? Banda larga num preço mais razoável, né? Hoje, sei lá, você não consegue com menos do que uns, contando assinatura de linha e tudo, você não consegue com menos dos 80, 100 reais, você não consegue ter banda larga. E a ideia seria isso, o Estado entrar com essa infraestrutura e para dar também uma cutucada no mercado, para o mercado começar a oferecer coisas mais razoáveis, né? Ou ter um tipo de concorrência real, hein? Professor? Eu acho que em termos mais gerais, o mercado ele não garante liberdade para a gente, né? Ele tem duas ou três alternativas que competem entre si para conseguir mudar o cliente de uma para outra, mas você pode reparar que, em geral, essas promoções que eles fazem, com o tempo elas se igualam, né? Você tem uma coisa melhor durante 6 meses, 1 ano, depois o preço fica mais ou menos o mesmo e a oferta é mais ou menos a mesma. No caso da Fox, ela entrou no lugar da CNN em espanhol, que era ótima, né? Não tem comparação, né? Quer dizer, a BBC de Londres, a CNN em espanhol, que o brasileiro entende bem o espanhol, né? Mesmo quem não souber inglês, elas são fontes de informação muito melhores do que essa Fox News, né? Mas se a gente tenta reclamar, nós não temos nenhum poder de influência sobre isso. A gente compra um pacote mais ou menos fechado. Tem uma opção ali, outra opção aqui, mas a voz do consumidor, ela realmente não é ouvida. Eu acho que é um mito essa coisa de que o mercado garante liberdade, né? Eu acho que tem mesmo que fazer essa o Estado tem que atuar onde for possível, né? Para universalizar as coisas, né? Muito bem. Meus queridos, bom, é uma coisa que vocês estão falando que chamou muito a atenção, me lembro que foi aquela questão que o Pedro, aliás, a gente conversou, o Pedro me passou, TV Sur, é isso, Pedro, que a gente viu aquele dos Alaia, né? Ah, a Telesur também está cobrindo, Telesur. De alguma maneira, também o Egito, e também tem transmissão online. Então a Telesur, que é da Venezuela, também, estatal, né, da Venezuela, também tem como você acompanhar o Egito por ali, online. E o projeto da Telesur é um projeto de ser uma televisão do fale do sul-americano, que ela conversa com toda a latino-americanidade, né? É. E a gente não consegue, isso que vocês dois estão falando, a gente também não consegue ter acesso... Tem o sinal dela. Depender de uma net, né? Então, e isso, o que que é? Isso é uma decisão política mesmo, né? De não ter, por exemplo, essa... Ah, sim. Sim. Não é só, então, por exemplo, vamos mobilizar. O professor falou assim, a gente... Fala, Marco. O engraçado é que quando eu morei na Espanha, um dia eu tava em Viena e lá num canal fechado eu consegui assistir a Telesur, que eu sempre ouvia falar, mas eu nunca tinha visto aqui no Brasil, né? Tá. E aí quando eu tava lá na Europa eu consegui assistir. Não, mas quando a gente corre, eu não sei o que cada um tem, eu nem sei que pacote que eu tenho lá, mas enfim, quando você corre, você vê até vê a Telesur, mas se você não tem, não tá aberto, né? E o que falta isso, gente? Porque vocês dois que estão, né, levantando essa questão, o que falta para que a gente consiga, por exemplo, ter esses canais abertos e não precisa, inclusive, ter um amigo técnico que vai lá, mexe no aparelhinho e você consegue ter todos os canais, né? Não, mas a Telesur, eu não sei se tem oferecimento no... Eu acho que tem. Não tem. Mas o caso da Al Jazeera, por exemplo, se tem, enfim, Não tem. No caso da Al Jazeera, por exemplo, simplesmente não tem, né? Aí é uma questão mesmo da... Inclusive, a Al Jazeera tá tentando entrar nos Estados Unidos, na TV a cabo americana, e por causa de um lobby fortíssimo, eles não entram. Eles já existem há anos, existe uma demanda óbvia de gente que quer ouvir o outro lado, né? Mas obviamente é um lobby fortíssimo, você não pode dar essa voz para os árabes ali. E até a isenção da Al Jazeera é uma coisa que a gente também pode ponderar. Eu duvido que nesse momento, por exemplo, a melhor cobertura que se esteja dando a todos esses acontecimentos. Mas teve inclusive um vazamento recente do WikiLeaks que mostrou que que a Al Jazeera é dos Emirados Árabes, lá de um dos Emirados ali, e que eles estavam usando ela como moeda de troca com os americanos, basicamente por algum tipo de favores, daria uma maneirada na programação. Então, obviamente, não é isenção, mas é legal sempre ter todos os lados, né, dos conflitos para ter uma coisa mais próxima de um equilíbrio. Imparcialidade não existe, né? O que precisa existir é a pluralidade, né? Precisa se ouvir todos os lados. E nesse sentido, seria muito legal ter a Al Jazeera aqui. Eu acho que a gente pode, de alguma maneira, se manifestar para as próprias empresas de TV a cabo, que, enfim, uma pode oferecer como um diferencial da outra, ainda que não seja muita gente interessada, mal não faria, né? Professor, e aí, assim, nós de uma certa maneira passamos por um período de cerceamento, mas, ou seja, nós estamos começando a construir, e democracia é de fato um exercício, né? Nós estamos conseguindo consolidar aí um processo democrático no país, com todas as dificuldades que a gente tem. O que falta para essa democracia também acontecer? Por exemplo, uma coisa que é muito, no primeira parte do programa, não sei quem comentou aqui, acho que foi o menino que acabou de sair comentando futebol, que viu ontem, por exemplo, a eleição, mais um mandato do senador Sarney, né, pro Senado e tal, porque parece que a gente vai numa lerdeza. Professor, como é que é isso? Como é que a gente consegue consolidar? É o professor que é um professor, é professor do que especificamente? Ciências políticas, é isso, né? Exato. E como é que a gente consegue? Quando que nós vamos conseguir fazer com que, por exemplo, todo esse processo não corra riscos, ou enfim, que a gente consiga, por exemplo, abrir canal de TV, que a gente consiga fazer uma participação mais efetiva no Congresso, que a gente consiga ter uma representação. Como que faz isso? Eu sei que é uma pergunta bem complicada, mas como é que acontece isso? Bom, eu posso responder em termos mais genéricos, né? Porque aí na ciência política, quem estuda isso daí, tem duas posições. Uma que você tem que mudar mais as coisas, vamos dizer, o contexto social, e a outra que você pode atuar diretamente nas instituições políticas, fazer uma reforma, a chamada reforma política, né? Então, a questão diretamente vinculada ao voto, a proporção que cada estado vai ter de voto, porque existe uma sobre-representação do Norte e do Nordeste, e assim por diante. De qualquer modo, eu acho que a gente avançou, né? O Brasil hoje em dia é um país com um regime democrático, com uma liberdade de imprensa muito grande, né? Vocês podem acompanhar isso daí, quer dizer, o jornais falam o que querem, né? A liberdade na televisão também é grande, a liberdade de organização, a liberdade de criar partidos políticos, tudo isso quando eu era jovem não existia, tudo isso era proibido. Até 1979, quando eu tinha 26 anos, nem os partidos políticos eram plurais, né? Até 1989 eu nunca tinha votado para presidente da República com 36 anos, né? Então é um avanço considerável. O Brasil hoje em dia é considerado no mundo inteiro um país democrático. Agora, a qualidade da vida política nossa é muito ruim, né? Você ter o Sarney como presidente do Senado e como um político importante desde 1964-65, né? Uma espécie de condestável. O estado dele, você vê na televisão os problemas sociais gravíssimos que tem. Acho que hoje em dia é o estado com o pior nível de vida no Brasil, o Maranhão, né? E ele é uma pessoa que nenhum governo ousa contrariar, né? Aliás, vira uma referência, né? Inclusive nas composições políticas, nas articulações políticas, até da governabilidade, ele é uma referência, né? Exatamente, porque existe esse problema do sistema político brasileiro, que você precisa formar essas maiorias assim na base da negociação com 20 partidos políticos, né? Que é o chamado presidencialismo de coalizão, né? Eu acho que a reforma política realmente pode melhorar algumas coisas, mas eu acho que tem algumas outras coisas que não tem a ver com as instituições políticas especificamente, embora elas sejam importantes, né? Tem a ver um pouco com a cultura política nossa, que é tolerante com a corrupção, que é tolerante com a esperteza, né? Isso daí eu acho que é uma coisa que precisa mudar, mas precisa mudar na cabeça do cidadão também, né? Não é só no nível do governo. O cidadão precisa ser mais intolerante com essas coisas, né? Eu sei que dá desânimo você ver o Sarney, com a importância que ele tem com todo o ataque que ele recebeu da imprensa, mas não adianta, ele é intocável, né? Pedro, quer comentar? Eu concordo com o professor, é uma mudança cultural mesmo. A gente é o país ainda do... Você sabe com quem está falando, né? É. E do jeitinho, e do tudo para os amigos, para os outros ali. Bom, e aí então, aproveitando para encerrar, para dar um descanso para vocês dois, é o seguinte, eu estava vendo que no domingo, eu sou um leitor assíduo, né? Eu acabo um jornal que dito como conservador. Eu pessoalmente gosto muito de lê-lo, porque eu já sei, inclusive, o que ele é, né? Que é o Estado de São Paulo, né? Dentro, né? Eu comecei com né. Dentro do Estadão de domingo, o caderno, aliás, traz um artigo que me chamou muita atenção, que chamado assim: Entre Rosas, Shakespeare e iPods, né? A revolucionária contratação de professores de inglês terá impacto decisivo não só na língua, mas nas escolas políticas, nas escolas, política e sociedade da Geórgia. A Geórgia recrutou 1.000 pessoas para uma missão: livrar o país da influência de Moscou. Os contratados são professores que deverão transformar o inglês na segunda língua do país, superando o russo. Com os 500 que estão por chegar, a meta é um professor em cada escola. Vocês estão acompanhando isso em relação à Geórgia? Olha, eu tenho um grupo internacional que estuda Forças Armadas, se reúne a cada 3 anos, e nós temos de vez em quando colegas da Geórgia. Eles têm uma situação geopolítica ali muito complicada, porque eles estão que nem o México, né? Eles têm a Rússia se debruçando assim em cima deles, né? Então eles têm uma verdadeira neurose com relação à Rússia. Mas eu não acho que o aprendizado da língua inglesa vai resolver o problema da democracia lá. Esse problema da democracia é um problema de cultura democrática também, não é? O cidadão vê que ele também pode influenciar e cobrar. Eu não acho que... Eu acho que eles estão caindo para o lado, para o extremo oposto, né? Por isso até que quando vocês estavam falando aí, eu me lembrei desse artigo, nesse, no sentido de que parece que de repente um plano mirabolante de você contratar aí, sei lá, 1.000, eu não sei quantos, um professor de inglês para cada, ou um professor de javanês, enfim, vai resolver o problema de um país, né? E aí isso não funciona muito, quer dizer, eu também concordo com o professor. E você, Pedro, concorda com isso ou não? Não concordo, parece um radicalismo estranho, um propósito meio estranho, né? Os problemas fossem com a cultura russa, com a proximidade que o país mesmo tem, parece bem suspeita essa ação. Legal. Pedro, para encerrar a tua participação, você está onde? Você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Que lugar que você está em São Paulo? Estou na glamourosa Barra Funda. Na glamourosa Barra Funda. E na glamourosa Barra Funda, está chovendo? Choveu, agora parou. Mas está inundado ou não? Como é que está a vida? Não, não inundou, não. Mas algumas partes de São Paulo inundaram hoje. Tá legal. E o Pedro faz o que da vida, Pedro? Essa é uma sacanagem minha. Eu trabalho com tecnologia criativa. Tecnologia criativa. Traduz isso pra nós. O que, que é uma tecnologia? Uso de tecnologia que enfim, uso tecnologia para fins assim de arte ou de coisas enfim criativas. De qualquer forma, nesse momento mesmo eu estou produzindo um software que gera um vídeo que vai ser projetado para uma ação publicitária aqui num grande galpão. Enfim, é complicado. Cada hora é uma coisa completamente diferente. Mas sempre é tecnologia criativa. Muito, mas é muito legal. Aliás, já está bem definido, porque eu já venho fazendo essa pergunta para você há uns bons anos. Agora melhorou agora, né? Você melhorou. Já tem um genérico bastante. Pedro, obrigado. Aliás, o Pedro é o responsável pelo site do Paracatuzu. Foi o cara que criou, pensou, doou o site, né? Esse site é uma doação do Pedro pra gente, paracatuzum.com.br. Um cara antenadíssimo, aliás, participante o tempo todo aí, faz pauta e decide. Hoje vocês vão falar disso, não. Vocês vão falar disso. Pedro, obrigado pela tua participação. Imagina. Marco Felipe tá mandando um grande abraço. Aproveita e manda um recado. Pra quem que você vai mandar um recado? Um abraço pra eles todos. Recado? Recado pra nação corintiana ter fé nesse momento duro. Então, você sabe que essa história de Tolima é de Toliminado, né? Não, você aguarde, depois você pode. Depois você pode cornetar, você aguarde primeiro. O que, que é? Nosso ex-prefeito, Newton Lima. Ah, é, nosso Newton Lima, Toliminado, né? Queridão, obrigado pela tua participação, um grande beijo. Obrigado a vocês, tchau, beijão. Tchau, tchau. Professor João, eu anotei em algum lugar o nome correto. Desculpa, professor, dessa... Aliás, o que, que o professor está achando, o professor João Roberto? O programa Paracatuzum é uma bagunça, né? Não, estou gostando muito, eu ouço muito vocês e eu aproveito para me modernizar um pouco. Ah, sério? O professor ouve a gente? Ouço, muito obrigado, querido. Poxa vida, pra gente é... Bom, professor, então, vamos lá. O professor é professor de ciência política, é isso? Exatamente. Minha área é uma área meio dura. Eu sou especialista em estudo de forças armadas, praticamente. Forças armadas, e o que é especificamente de forças armadas? Estudo... No momento eu escrevi um artigo sobre o submarino nuclear brasileiro. Ah, a história de... Já comprou, né? Não comprou. Estava fechando um acordo com a França para fazer o casco, né? Ah, tá. Então o professor podia vir pessoalmente aqui, inclusive, conversar com a gente, né? Contar essa história pra nós, né? O professor mora aqui, mora em Campinas, né? Eu fico em São Carlos durante a semana, mas agora nós estamos de férias, então eu estou trabalhando muito mais aqui. Tá, e o professor então podia, numa quarta-feira, vir aqui fazer pessoalmente com a gente, Paracatu Zoom. Vai ser um prazer. Tá bom, querido? Tá bom. Professor João Roberto... Eu estou sem o papel aqui. Cadê? Professor João Roberto? Certo, você falou sempre o nome certo. Então tá bom. Querido, muito obrigado pela tua participação e espero que... E quer mandar algum recado, enfim, para alguém? Não, eu só dizer para vocês aí que eu gosto dos programas, eu ouço com atenção e acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Muito bem. Querido, então é o seguinte, o Marcos sempre lembra que o participante tem o direito... Olha que coisa democrática que nós estamos recitando aqui. De escolher uma música... para sair. Que música o professor gostaria de ouvir? Que a gente tocasse aqui. Ainda hoje? Agora, nesse exato momento. O professor acabou de falar, o senhor vai falar o nome, ou vai falar o cantor, eu vou ficar enrolando um pouquinho enquanto o Marco caça ali no computador. Mas fala aí uma música. Olha, eu gosto muito do Cole Porter. Você tem alguma coisa de jazz Vamos aí? Vamos lá. Cole Porter. Isso. Vamos lá, ele tá caçando. Vamos lá. E aí, enquanto... Achou, Marco? Achou bastante, pelo jeito, né? Não, nenhuma. Não tem. A gente teve um problema aqui, por isso que nós estamos fazendo. Eu fico fazendo essa enrolação, porque sumiu. O Marco sempre explica isso, porque sumiram algumas músicas. Achou ou não? Não. Não achou. Então vamos lá. Próximo, professor. Mais uma tentativa. Você agora me pegou de surpresa, hein? Vamos lá. Ah, vou você fala, pode ser aí alguém, pode citar um cantor, uma música, enfim, cantora. Um cantor? Pode ser. Você tem alguma coisa aí da Ana Carolina? Ana Carolina, vamos lá. Ana Carolina, Marco Caçando. Ana Carolina, atenção, eu fico. Felipe tá rindo porque tem algum recado pela internet. Aí fala, Felipe, que recado que é? Achou a música, professor. Okay. Não achou. Tem só a cantora, mas não tem a música. É isso, Marco? Não, tem. A música Carolina com o Milton Banana Trio. Ah, ué. Pode ser. Pode ser. Acertou. Pois é. Acertamos bonitinho. Querido professor João Roberto, muito obrigado. Estamos aguardando aqui fazer um programa ao vivo com o professor, falar de submarino um pouco, né? E de Forças Armadas também, né? Ok. Tá bom? Não chegou a ouvir a primeira parte do programa porque estava numa reunião. Mas a gente teve uma participação de um aluno da Casper Libero que estuda, inclusive, relações internacionais, conflitos e terrorismo. Que a gente uma hora fazesse esse bate-papo aqui também, junto, ok? Maravilha. Obrigado, professor. Tá bom, obrigado a você. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Bom, gente, nós voltamos depois de muita coisa. Nossa, aliás, o programa hoje falou de tudo, né? E já que nós estamos falando de tudo, o Marco Escrivão, que é o cara, né? O Obama disse que é o Lula, o cara. Eu tô dizendo, é o Marco Escrivão, é o cara. O Marco Escrivão vai entrar no meio do que é uma passeata em São Paulo, é isso? Você vai botar a gente numa passeata em São Paulo do passe livre, é isso, Marco? Não tá. Sim, tô tentando conversar com o Leonardo do movimento do passe livre, mas ainda não conseguimos. Então não, segura a onda aí um pouquinho. Segurando a onda, então, Felipe, conta. Segunda parte do Felipe, da vida pregressa do Felipe. Aí você mandou o convite e. E aí eu não pude participar, né, da premiação, porque era uma coisa no meio de semana. E, enfim, ponto, né? Nossa, achei que ia ser um negócio tão emocionante, cara. Fala. Reticências, vai. Segue em frente. Vai. Aí, então, esse ano passado, 2010, eu tô acompanhando de novo. Então não é esse ano, foi o ano passado. Então, já que esse você ano não... que passou isso. Agora. Não. Vai, continua. 2010 eu tava acompanhando e vi que abriu a categoria estudante. E para você participar, para concorrer, teria que mandar um... Mas diz para mim, o que é essa categoria estudante? Traduz, eu não entendo. Foi uma categoria aberta aí para estudantes. É. Super novidade. Ah, e aí? E você tinha que escrever um texto com o tema que o jovem tem a ver com política no país. O que o jovem tem a ver com política no país? Uma narração ou uma dissertação. Sobre isso. Isso. E o que que você escreveu? O inútil ou agradável. Eu falei, mando bem escrever. É um tema que me interessa. Você tem até um site, né, Felipe? Vamos ver, eu tenho um blog também. Um blog. Como chama o seu blog? Meu nome, Felipe Fausto. Felipe Fausto. Ele é super delicado, assim. Felipe Fausto. E então, escrevi, eu fui atrás, eu troquei ideia com a minha professora de sociologia. Fui aprender um pouco mais. Democracia, etc. E fui escrevendo. Você foi aprender um pouco mais com a sua professora de sociologia, é isso? Isso, a parte. Fora da aula, a gente conversava um pouco. E então, eu lembro que era pra mandar até um certo dia, às 5 da tarde. Eu terminei de escrever às 4h30, enviei. E qual que você escreveu? Conta pra nós. Eu escrevi uma dissertação. Cujo título Você já tá diretrizes tortuosas. Mas tá, você não vai poder ler tudo isso porque não vai dar tempo. Mas eu falei um pouco sobre ano de eleição e ninguém mais se liga em falar, eu vou fazer isso pelo bem do país e não sei o que. Ficou muito aquela briga de gigantes de falar tal candidato faz isso, tal candidato é aquilo, tal candidato não sei o quê. E isso tira o... Como posso dizer? O objetivo, acho, do... O debate político. Seria saber quem é o melhor, né? Não é quem tem as melhores propostas e não quem fez mais besteira na vida, sabe? E pensando nisso, fui atrás de um monte de coisa e pra unir isso aos jovens. Lembrei do movimento dos caras pintados, coisa que a gente não vê mais. Os homens estão parados. Aí eu, como velho, eu diria graças a Deus que a gente não vê coisa como cara pintada, porque pelo amor de Deus, né? Vamos não lá. Isso que eu quero dizer. Eu digo de alguém sacanagem, levantar do sofá e falar: não, pera aí, vamos ver o que está acontecendo, vamos atrás. Porque você chega para discutir política. Política é tudo ladrão, política não sei o quê, mas perde o debate sobre política. Tá. E aí você escreveu o trem, ganhou, o trem ganhou. Ganhei, mandaram um e-mail pra mim, que foi selecionado, perguntando se eu poderia estar lá no dia da premiação. E eu não pude ir, porque foi um tempo depois da viagem de Ilhabela, lá do rugby, onde eu peguei catapora. Tava nos piores dias, assim. E não pude ir. Eu fui atrás de alguém pra me representar. Falei com o Caio, com o Fê, tudo mais. Ninguém podia ir. Felizmente não pude ir. Então eu assisti pela internet, pelo show na web. E o Marcos Mion falando. De repente lá falou que o vencedor da categoria não poderia estar presente por motivos de saúde. Aí já, ô louco. E falou meu nome, vencedor era Felipe Emílio Fausto, salve de palmas, blá blá blá. E onde foi isso? Isso foi em São Paulo, no Memorial da América Latina. Olha só, e você não foi, cara. Você não desprezou o prêmio dos caras. Me ferrei. Por quê, velho? Catapora, cara. Tava com a cara tudo pintada e contagioso, tá ligado? Aí tava lá na minha cama assistindo, fiquei sabendo que eu ganhei o prêmio. Puxa vida, então você foi o estudante de 2000. Cara, o que tá acontecendo? Tudo bem, história maravilhosa. Aliás, você tá gostando de trabalhar com a gente aqui? Uhum. Tá uma até legal, né? O Elvio é um cara super legal. Pelo amor de Deus. Eu sou um queridão. Eu tô enrolando pra caramba pra ver se as pessoas aqui, o Marco também, não tô enrolando não, queria saber mesmo a história do Marco, super importante. O Marco disse pra nós, o que tá acontecendo, Marco? Cada hora as pessoas não estão atendendo. Agora vamos lá, acho que a gente vai pra São Paulo. Pra São Paulo? Vamos ver. Movimento então. Leonardo. Conseguiu? Então, tá chamando. Tá chamando lá no movimento. Aonde que eles estão exatamente? Leonardo? Que é da Rádio Fiscar, vamos entrar ao vivo? Vai ao vivo, não tem... Vamos não, pode apertar o dedo vamos aí lá, que nós vamos lá. Vamos lá, a gente aí, só ficar na linha. Vamos lá, atenção. Alô, Leonardo, boa tarde, Leonardo. Alô, Leonardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo com você. Quem é o Leonardo? Traduz para nós em pouquíssimas palavras. O que faz? Você pode repetir? Desculpa. Quem é o Leonardo? Quem sou eu? Exatamente. Traduz para nós. Quem é o Leonardo? Para quem tá ouvindo. Ah, tá certo. Então, eu sou o Leonardo, militante do Movimento Passe Livre. Sou estudante secundarista. Tenho 17 anos e venho participando da organização dos últimos atos e ações contra o aumento aqui na cidade de São Paulo. Tá, e o que, que vocês estão fazendo nesse exato momento? Nesse exato momento, acabo de sair de uma ação na Câmara, na qual a gente pressionou pela convocação do secretário de transporte para uma audiência pública. E aí, essa pressão funcionou? Ele vem? Provavelmente ele vem, a gente não conseguiu uma votação da Câmara convocando ele de uma maneira mais oficial, porque habilmente o presidente da Câmara, o Paulo Pineto, do PSDB, cancelou a votação, ele transformou a sessão em uma sessão ordinária e não mais extraordinária, o que impedia a votação dessa convocação. Mas ele assumiu o compromisso em chamar o secretário. Então acredito que a gente vai ter o secretário aí para poder esclarecer algumas questões relativas ao aumento pra gente. Tá legal. Ô Leonardo, diz uma coisa, você tá andando com o celular, não? Eu tô o quê? Você está andando, você está circulando com o celular, não? Não, nesse momento eu tô parado. Tá, não, porque ele tá dando uma falha, eu achei que você tava caminhando com ele. Mas isso, o que... Sair na rua, não sei, eu tô dentro tá, de um... Tá ótimo. Um restaurante. Tá ótimo. Diz uma coisa pra mim, Leonardo. Você estuda onde? Eu estudo na Escola da Vila. Escola da Vila? Oxa. Exatamente. E a Escola da Vila fica onde? Fica próximo ao Tabuão da Serra. Uma escola dita, uma escola alternativa, uma escola diferente, é isso mesmo, Leonardo? Ah, não é tão diferente assim não, é uma escola particular, quero estudar com outras. Tá, e aí... Pretensamente. Ué, mas dizem que é uma escola, tu tem um pensamento, uma metodologia, uma pedagogia completamente diferente. Não é levemente diferente não, principalmente no ensino médio, em alguns outros setores ela é mais diferente, mas ela tem uma... pedagogia construtivista, principalmente no ensino fundamental, né? Ensino médio, isso é mais relativo. Muito bem. Bom, e aí vocês conseguiram mobilizar o pessoal secundarista? Como é que é? Tá tranquilo essa mobilização? Então, as aulas estão começando a voltar agora, né? A gente está depositando os fogos na mobilização dos secundaristas. Algumas escolas particulares, elas voltaram já agora. Mas as públicas voltam só na terceira semana, 15, 14. Enquanto as técnicas voltam na semana que vem, a gente vai ter um trabalho forte nas técnicas. Tá. Leonardo, diz uma coisa, vocês têm uma articulação junto a... Eu não sei se existe ainda, mas no meu tempo tinha a UEE, União Estadual dos Estudantes, uma coisa. Você ainda tem, não? Uma articulação com os estudantes? Não, existe ainda a UEE ou não? A UE existe, a UE tem procurado a gente do Movimento Passe Livre e tá somando a luta, enfim, junto com várias outras entidades também que estão interessadas em lutar contra esse aumento junto. E quais são essas entidades? Olha, são muitas, eu vou falar algumas, mas sim, o problema é que eu posso esquecer outras. Tá. A gente tem hoje em dia, junto com a gente, PSTU, CESOL, UNI, UBS, enfim, UE, várias entidades, campos, partidos, tem apoio de diretórios do PT. Tá, e agora sim, tá encerrando nosso tempo, eu tenho que ser bem rápido e dizer o seguinte, você acredita que o jovem secundarista hoje está mobilizado? Olha, tudo tem mostrado que sim, a gente conseguiu levar 4 mil pessoas para uma manifestação discutindo o transporte público na última quinta-feira, até para o centro da cidade. E grande maioria delas era secundarista, em férias ainda, e aponta para uma mobilização ainda maior em período de aula. Muito bem. Bom, e bom, a partir de agora, então, o nosso tempo aqui, infelizmente, está acabando. É, eu queria dizer o seguinte, que gostaríamos, o Marco tem aí seu contato e tudo mais, que você mantivesse a gente informado e que, inclusive, nós temos aqui o Felipe, que é o do movimento secundarista aqui de São Carlos, né? Que poderia estar trocando figurinha. Não sei como é que está o movimento aí também, né? E a gente, quem sabe, fazer um dia um encontro, como a gente fez com o pessoal da Unesp, pessoal da USP, botar todo dia, todo no mesmo programa aí, pra gente conversar um pouco sobre o movimento secundarista, ok? Sim, sim, acho que a gente tem que manter esse contato, assim, ainda mais em relação à luta pelo transporte público, contra aumento de tarifas, que existem outras cidades aqui do estado de São Paulo também, Guarulhos está lutando contra aumento de tarifa, entre outras cidades. Muito bem. E aí o Marco, então, que, é o, que fez o contato, vai passar para você e o Paracatuzum vai ser um elo aí de aglutinamento. Olha que coisa chique. Leonardo, meu querido. Leonardo o quê, Leonardo? Como que é mesmo o seu nome? Leonardo Carvalho Cordeiro. Leonardo Carvalho Cordeiro, meu querido. Você mora onde? Aí em São Paulo. Aqui em São Paulo, em Pinheiros. Em Pinheiros. Então tá bom, querido. Obrigado pela tua participação. Infelizmente, tem um negócio chamado Hora do Brasil que vai entrar em cima da gente aqui. Então, quer dizer, vocês estiveram na Câmara, houve aí uma indicativa de uma conversa com o secretário de Transporte de São Paulo e vocês vão discutir com eles a questão do passe livre. É isso? É, a questão do passe livre também, do transporte público, mas sobretudo esse aumento absurdo na tarifa para R$3 agora. Pois é, imagina quem pega aí, quem vem lá de Capão Redondo para poder trabalhar no centro, como é que fica. Querido, um grande abraço. Marco quer passar algum recado aí pro nosso amigo Leonardo? Não, muito obrigado aí. Tá, vocês já se conheciam de longas datas ou nunca se viram? Nunca vi, não tenho nem ideia quem seja, mas cê muito faz obrigado ideia... pela atenção. Legal, Leonardo, você faz ideia de quem seja o Marco Escrivão? Também não. Não, mas acho que a gente precisa se conhecer, enfim, articular essa luta, lutar todo mundo junto. Beleza. O Marco vai estar passando, então, nosso site é paracatuzum.com.br e a partir de amanhã, então, a gente vai se comunicando e vai passando as informes aí, tá bom? Felipe, inclusive, com Twitter, Paracatuzum e tudo mais, tal, a gente vai se comunicando. Ok, Leonardo, tá frio aí em São Paulo ou não? Chovendo agora? Agora deu uma parada. Você tá em frente à câmera, é isso? Sim, sim. Uma padaria deliciosa que tem aí na frente, né? Exatamente. Exatamente, eu sei muito bem como que é bom ir poder ir nessa câmara, que tem uma padaria muito gostosa. Aliás, depois a gente vai ganhar um pãozinho desses caras. Querido, um grande abraço, Léo. O Léo já virou íntimo já, né? Um grande abraço, muito obrigado pela tua participação. Pode mandar um recado aí, final. Tá certo. Bom, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo. Enfim, a gente está unido nessa luta contra esse aumento absurdo para R$3. Mas o movimento Passe Livre, enfim, discute para muito além disso a própria questão do transporte realmente público, entendido como direito, para além dessa lógica do lucro, da mercadoria. Muito é isso aí, bem. Obrigado. Querido, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, gente, o Paracatuzum volta na quarta-feira que vem. Foi um programa cheio hoje. Teve... Foi um Paracatuzum. Paracatuzum mesmo. No sentido da palavra. Exatamente. Né? Isso é Paracatuzum. Na quarta-feira a gente volta às 5 da tarde. Um grande beijo. Tchau. Paracatuzum. Paracatuzum, eh, eh, paracatuzum, eh, eh, paracatuzum, eh, eh, paracatuzum.